partir de agora na Oi FM. Ronca, ronca. This is religion. Com Maurício Valadares. Ronca, ronca. FM. Ha ha! James Bond, the killer. We'll be right back.

Ele é o Bicho Solto Sem Coleira, né? Jack White, com Alicia Keys. Andão, você gosta dessa introdução com três músicas de enfiada logo assim pra começar o ronquinho, não? É bom inovar, né, querido? É, pois é, né? Um jeitinho diferente, né? Nossas homenagens ao 007. Essa é a trilha do último disco, já viu? É o Jack White responsável ou não? Positivo e Operante, com a Alicia Keys, que é paquerinha, peguete do... Tá brincando? Do Zimmerman. Ah, tá. É, não. Sujo. Dele não, pô. Sujo. Não, que isso. Sei lá, pô. Mas é peguete do Bob, meu amigo. Ah, tô ligado. Manja? Fera, né? E é bom avisar a nossa torcida que a relação completa das músicas é amanhã no site da Oi, oifm.com.br, tudo nos trinques, assim como roncaronca.com.br também. Boa noite, bem-vindo a mais uma edição do programa da gente. Esse um que orienta desorientando, do dia 11 de novembro de 2008. Muitas promoções, visitas pelo telefone, pauta cheia pra dedéu. E o Ronquinho, como sempre, começando muito atrasado, né? Porque essa música, o clipe já passou no Bolinha. É. Bolinha existe ainda? Bolinha, claro. É. No Faustão, Fantástico. Sérgio Malandro. É. Motoca se diverte, ó. Mas com certeza absoluta, Jack White e Alicia Keys não foram mostrados junto com The Selector e junto com a trilha mesmo, né, do 007. É a cara dele, né? De quem? Esse som aí do Jack White. Ah, é. Rajadas, né? Ele é nojento. Como que a nossa torcida já participa do Ronquinho, Nandão? www.oefm.com.br. Estamos de volta atendendo pelo velho caminho. Selecione e fale conosco, Rio de Janeiro, e participe. Inúmeras promoções hoje, né, querido? Mas como não tem um negócio lá em cima? Fale conosco depois de Rio de Janeiro. Ah, tá. Várias promoções, é. Hã? É, total. Total. Now I am happy while I'm with you. Oi FM. Alô, alô, nação ronqueira. Eu, Rogério Skylab, toda terça-feira, sempre de cueca e olhando pro teto, também ouço o Ronca Ronca. Alô! Alô! Diga! Gostaria de falar com o Carlos. É ele? Carlos, rapaz, aqui é o Romão, eu sou primo do Jorge, não sei se você tá lembrado do Monza Azul. Ah, do Monza Azul, que fez um serviço aqui. Pronto, é porque ele até, eu acho que já ligou pra você, né? É porque é o seguinte, rapaz, eu comprei o Monza ele, aí tá dando um problema esquentando direto, ó, Carlos. Mas aquele, ele trouxe aqui e foi feito a limpeza do carburador, do radiador... E quem fez fui eu, ficou primeiro. O carro saiu daqui que botei pra funcionar, não esquentou de jeito nenhum. Rapaz, é porque o negócio é complicado. Eu não sei se você tá sabendo, né? Mas... Porque é o seguinte, é porque tá esquentando direto, rapaz. Rapaz, aí fica... agora só se for o mangote furado, ou então a cebolinha. Ronca. Mas o radiador foi feito. Por que você não traz ele aqui pra gente dar uma olhada? Não, vou levar aí, é porque, rapaz, fica complicado que a gente manda fazer as coisas e tudo aí fica mal feito, assim, né? Mas. Ah, mas o serviço foi bem feito. Não, pô, eu vou levar aí, Carlos, pra ver como é que fica as coisas. Ele sempre levava esse carro dele, porque esse carro era dele, você certo, sabe. Certo, né? ele trazia aqui sempre. Pronto, eu vou ver, porque ele me fala, ó, sobre você. Eu digo, não, eu vou levar o carro lá, porque a pessoa. Aí quer dizer que você ajeitou o radiador, foi? Ajeitei, ficou. Eita, quem limpou, quem fez a limpeza fui eu. É. Não, então eu vou confiar mesmo, eu vou, porque às vezes o pessoal fica enrolando a gente, né, aí fica complicado. É. Você tinha um, eu acho que você não tá lembrado de mim não, eu tinha... Você tinha uma oficina ali no São João do Tauape? Tinha. E tudo isso com Tio Guiotas no fundo, hein, meu amigo? Ah, rapaz, eu tô me lembrando de você. É porque você não tá... Você não tá se lembrando de mim, não. Eu tinha um Lada. Ah, eu... Aí que dava um trabalho amuado, rapaz. Aquele bicho aí eu levei lá. Você não é o... Eu tô me lembrando, rapaz. Você uma bermuda, toda camisa de regata, né? É. Ah, rapaz. Tu não é o... Eu não sei, rapaz. Também se... É você mesmo? O quê? Você não é o Carlos Casca de Ferida? Rapaz, como é, rapaz? Não é Casca de Ferida, não? Homem, você é deixa, rapaz. Eu tô lhe atendendo direito aqui, você tá chamando apelido com os outros, rapaz? Casca de Ferida! Vai a pariu, rapaz! Casca de Ferida? O quê, rapaz? Rapaz, onde é que você tá? Eu ia aí pra lhe matar, seu filho da p***. Ei, Casca de Ferida, rapaz, peraí, é só... Casca de Ferida é a mãe, seu bosta! É só pra gente aqui o radiador, rapaz! Ora, mas eu tô lhe atendendo aqui direito... Com maior boa vontade, você veio apelidar os outros, rapaz? Não, porque quando eu chegava lá, você tinha as pernas cheias de pereba, não era, Castro Ferido? A pereba aqui era do rabo da ré, seu bosta. Eu tenho lá pereba, rapaz. Castro Ferido, é porque ficar sujando os bancos, eu não vou mais levar aí não, carro não, porque fica complicado, né? O quê? Ronca, você ronca. Com essas feridas velhas, suja o banco todinho, rapaz, do carro. Que sujo ferido o quê, meu? Eu tenho ferida só da cabeça da... Seu bosta. Casca ferida, pô, eu vou mais tarde, eu levo aí então, porque... Traga, vem aqui, porque aí eu faço o serviço no carro e faço em você também. Casca ferida! Aí eu... Ai, tá bosta, seu Brasil! Ai, tá da bosta! FM. Nai baba tirangani komba muno. Zvaita seko mwanangu. Tiri vatatuka. Ini baba wako 1, mai vako 2 neweka wechitatu. Na baba mudiki Francis. I gazed into his eyes. Rooms were made for carpets, towers made for spires, ships were made for cannonade to fire off from inside them. Camp Town ladies never sang Hallelujah. No, no, no. Camp Town ladies never sang Hallelujah. No, no, no. Stephen Foster at the Hotel Paradise. This is what I told him as I gazed into his eyes. Ships were made for sinking, whiskey made for drinking. If we were made of cellophane, we'd all get stinking drunk much faster. Camp Town ladies never sang all that you had made. No, no, no. Camp Town ladies never sang all that you had made. FM. Ronca, ronca. Baila, baila, pitirna. Ronca Ronca. Só na Oi FM. Oi FM. Oi FM. Puxa a orelha, velho. Vai ficar essa brincadeira sempre. Tudo certo aí, Nandão? Oh, não! Lembrando a relação completa das músicas de hoje, amanhã, oifm.com.br. Tá sentindo firmeza ou tá sentindo frieza? Olha que capa, hein? É, é um espetáculo, né? Aí, ao fundo, um dos CDs que nós faturamos lá em Recife, quando o Ronquinha circulou freneticamente lá por cima, a Academia da Berlinda, aí ao fundo. Qual a comunicação que nós devemos fazer? A Claudinha primeiro, né? Né, por favor, Cláudia Cordeiro. Não estamos com o Fale Conosco nas perfeitas condições de atmosfera e pressão. Então, a partir de agora, estaremos atendendo no nosso e-mail roncaronca@efm.com.br. Basta se comunicar com a gente através desse e-mail e participar. A gente fala agora das promoções? É, pode dar uma lambida. Vamos lançar uma atacada logo? Uma lambida. Ah, tudo isso, valendo? Valendo? É. Ah, é. Seja o que Deus quiser, não? Então tá, antes vamos dizer que nós estamos ao vivo. Aliás, como sempre, estamos ao vivo em frequência modulada Oi FM para Belo Horizonte 93.9, 93.9 em BH, Fortaleza 101.7, Recife 97.1, Ribeirão Preto 94.1, Rio de Janeiro 102.9, Santos 102.1, São Paulo 94.1, Uberlândia 101.9 e Vitória 105.7. E para toda a galáxia, oifm.com.br. O que é que eu vou fazer, meu bem? Se você não quer dançar e fique do lado de lá, tem alguém... Mas adiante, Nandão, vamos dar o endereço da OFM para onde a nossa torcida pode enviar material, demo, CD já lançado. Já recebemos hoje um aqui muito interessante. Enfim, pegue caneta da boa e papel do bom também para anotar o endereço da OFM mais adiante. Não, sabe uma paradinha que a gente tem se esquecido de fomentar aqui no Ronca Ronca? Tá em clima Baba Munina e França? É o rap. Capa linda também. Eu adoro essas coisas coloridas de Recife, coisa e tal. Ah, é. Mas o que, que a gente tem esquecido, querido? A campanha que foi formatada, alavancada aqui. É VIP, então paga. Ficou meio de lado, né? E não faltaram eventos pra isso, né? É, né? É. Me deixa louco, tua saia rodada no mundo. Me faz perder o chão, me faz perder a visão. Tem acompanhado o programa do David Letterman? Não. Eu acho que hoje é a edição uma da manhã, em tá que ele já tem o resultado da eleição definido, porque o programa tem alguns dias de atraso aqui, né, chegando no Brasa. É, ontem passou uma mocinha fofinha pra Dedel, meio country, e sabe quem era um dos componentes da banda dela, mandando uma viola e um vocal de apoio? Nosso queridíssimo amigo Declan McManus, torcedor do Liverpool, mais conhecido no globo terrestre como Elvis Costello. Tá brincando? É, meu amigo. É isso, cara. Coisinha de doido, espetáculo total. Aliás, o programa do David Letterman tem vindo, né, numa sequência de apresentações ao vivo lá. Lou Reed, Beck, ontem essa fofinha, o Ryan Adams passou por lá também, o John Legend, que você gosta pra caramba. E é diário, né, malandro? Ah, meu amigo. Mas o interessante é a banda, né, do carequinha, o Paul Schaefer. Uhum. Uma banda espetacular. Todos os músicos ali têm uma quilometragem grande de serviços prestados. E as músicas que eles tocam nas passagens, né, de pra comercial, nas voltas também, ao vivo ali, são espetaculares. Ontem ele mandou Changes, do Buddy Miles. Anteontem ele mandou a introdução de White Room, do Cream, que é longa pra caramba. Um espetáculo, uma coisa doido. Toda ela fica bailando, abraçado com sudolô. Inteiro presente em grande batalha. Normalizou aí a parada? Eles acompanharam o Green uma vez lá ao vivo. Não, mas eu já toquei aqui. Terça-feira que vem eu trago de novo um disco do Paul Shaffer, onde todo mundo gravou com ele. A Aretha Franklin, a Ray Charles. Mesmo? É, um disco que deve ter uns 20 anos. Todo mundo. Ele é amador, né? É, normalizou a parada aí? É, vamos atender então pelo roncaronca@efm.com. É tipo uma sessão, né? Uma coisa. É roncaronca@efm.com.br. Participe através do e-mail. Estamos ao vivo, hein? E fature uma promoçãozinha, né? É. Olha só, aqui ao fundo, mais uma música da Academia da Berlinda com nosso amigo China no vocal, ó. Olá, aqui é Fábio Massari, eu também estou ligado no Ronca Ronca com Maurício Valadares, só na Oi FM. Mais uma vez, Nandão, por favor. Agora a gente tem que fazer uma vinheta, né, pra ele. É, é verdade. Olá, aqui é Fábio Massari, eu também estou ligado no Ronca Ronca com Maurício Valadares, só na Oi FM. Aproveitar essa chamadinha, essa vinheta que nós temos com o Massari já há bastante tempo para dar as boas-vindas ao reverendo, à Oi FM, a frequência modulada, mais uma vez. O programa do Massari, etc., começou domingo agora, dia 9, e eu espero que fique com a gente por muitos e muitos séculos. Uma lenda do rádio, uma lenda da cultura, né? Um cidadão sempre na luta corpo a corpo pela informação bacana, pela democratização dessa informação. Enfim, eu me sinto mais do que honrado com a presença do Massari na OFM. E qualquer dia desses, estaremos juntos fazendo algum programa ao vivo. Oh, yeah. Ou a gente lá no etc. Ou ele aqui, no Ronquinho. Talvez seja porque eu não aceite o seu castigo. O etc. com Massari vai ao ar todo domingo, às 22 horas, pela UFM. Diga lá, Nandão. Tudo bem? Como é que tá? Vamos acertar a promoção, meu irmão? Diga lá quais são os. Pô, você fica enrolando, o nego fica aqui, aí, meu amigo. Quais são os acepipes? Então, CD do Cérebro Eletrônico. Muito legal, aliás, uma capa bonita pra dedéu. CD do Gogo Bordello Super Taranta, autografado pelo Odinho, que veio aqui nos nossos estúdios. E a promoção do Estúdio SP, com o show também do Cérebro, dia 13, quinta-feira agora, lá no Estúdio SP, ali na Rua Augusta. Então se liga, CD dos caras, Cérebro Eletrônico, show dos caras em São Paulo, ou CD do Gol Bordello. A pessoa escolhe o que quer ganhar, ok? É, a gente tem que convocar a curadoria e a co-curadoria para criar uma logística aqui, né? Porque é muito mimo. E ainda temos ingressos para o Multiplicidade. Sim. Vamos falar de novo, temos ingressos para o Multiplicidade com Peter Greenaway. Pô, meu brother, Peter Greenaway. Terça-feira que vem, dia 18, infelizmente, nós não vamos conferir essa noite histórica que o Rio de Janeiro terá, dia 18, terça-feira que vem, com o Peter Greenaway no Teatro Oitava Grande, ciscando loucamente, totalmente atoladinho, né? É mesmo? Clima manja. Que isso, cara? Tu viu o Tom Zé no jogo? Não. Não viu? Não. Que pariu. Quem não viu o Tom Zé no Jô Soares semana passada, pode ver. A internet está, claro, né, reverberando loucamente a passagem. Então, é uma aula de música. Por falar em música, sobre música, www.sobremusica.com.br. estampou ali as imagens do YouTube com os momentos cruciais da passagem do Tom Zé pelo programa do Jô. Imperdível, uma coisa de doido. E aproveita e dá uma navegada no sobremusica.com.br. Fica mais, olha só. Será que o Zé Flávio tá ouvindo a gente hoje? Mas enfim, vamos convocar a curadoria e a co-curadoria para criar uma logística, porque é muita promoção, é muita pressão no turbo, muito, né? Blá blá blá. Recentemente nós mostramos o novíssimo disco do Tricky, ele volta. Rapaziada, Bezerra da Silva na área. Eu estou no programa de Maurício Valadares. Oi FM. Ronca, ronca. Forward, ever backward, never. Lift it up as I would deal it up to you. Sun's called Pepper Rock. Real cool version of Rocket Time. Straighten up yourself, my brother. Worry not yourself, my sister. Yeah, yeah, yeah. Rocket Time. Yeah, yeah, yeah. Rocket Time. Moving down the line. I beg you, rock your liquor by the line as I would deal you. Walking up the line. I beg you, move your body standards. I would do the top until you move your liquor waistline. Rockin' time. Give it to me. Take it on your shake it buttons. You could never break it just because you know it. You could never make it. Shake it, baby, shake it. I'll get it a load on clear. I'll get it a load on clear. Don't call up yourself, my brother. Don't call up yourself, my sister. Sun to let you out to down the river. Pepper to let love shiver. Let it quiver, I will tell you. Give it to me. Take it up and shake it up, but you could never break it up because you know it, you could never make it. My skits are one, my skits are two. My skits are jump in the hot callaloo. Bagaboo. You make it true. Live it up. Then my skit to figure out the life. My skit to take you back to out the life. Rock, rock now. Rockin' the time, rockin' the time now. Yeah, get some soul. Pepper, don't scald pepper rock. Real cool version of rockin' time, you know. Give it to me. You're walking down the line. I beg you, move your body line. I beg you, rocking up the line. I beg you, wreck your waistline. Leave it up to you one time. Shake it up to me two times. You could make a move, but you could never. You be rude. Give it to me. Come to musical school. Pepper rock. Real cool version of rocking time. Wind the waistline. Oi FM. Muito bem, deixa eu botar assim um pouquinho só. Não, mas só encosta, hein? Só encosta, hein? Não bota tudo, hein? Não vem com sacanagem comigo, hein? Não vem com sacanagem, porque eu sou honesto, hein? Come rain or Rosel. Alô, Brasil. Para senador, Tim Maia, pelo Rio de Janeiro. Lembrando que a relação completa das músicas de hoje, amanhã no site da Oi, oifm.com.br. Nandão, vamos fazer um teste aqui. Nandão? Vai. Vamos fazer um teste e saber se o nosso amigo está na linha. Boa noite. Boa noite, Maurício. Segura aí. Segura aí, mano. Segura aí. Aí, ao fundo, a trilha sonora do filme Prosperous Books. Trilha composta e criada pelo Michael Nyman, o filme do Peter Greenaway, que terça-feira que vem, dia 18, estará visitando o Rio de Janeiro e ilustrando de maneira espetacular o Multiplicidade. E na linha com a gente, o curador, Nandão. A gente fica falando de curadoria, co-curadoria. Agora sim. Que hoje todo mundo é curador. A minha padaria não tem mais gerente, tem gestor. E o cara, quando vai lá mudar aquele negócio, pastel fresquinho, chegou o pão, é o curador que vai lá fazer. Certo. Mas o curador mesmo, a Vera, um deles, existem vários, está com a gente na linha. Boa noite, Batman Zavarese. Tamo aí, Maurício. Tudo tranquilo? Curando tudo. É, isso é que é importante. Isso é que é importante. Hoje eu almocei com o Nandão. Tem a Vera. É, exatamente. Comemos um negocinho gostoso pra caramba. E a conversa foi essa. O negócio da necessidade de hoje em dia das pessoas curarem muito mais do que adoecerem ou perturbarem alguma situação sã. Enfim, isso é uma outra conversa. Batman, parabéns por mais uma aventura do Multiplicidade no Teatro Oi Casagrande e recebendo o Peter Greenaway terça-feira que vem. E muita gente pergunta, sempre tem gente... O que é isso, cara? E tem sempre gente perguntando no que consiste essa noite com Peter Greenaway. E o que vai acontecer no Oi Casagrande, Batman? Bom, certamente Peter Greenaway, eu acho que ele traduz a história do Multiplicidade num espetáculo bem interessante, porque ele envolve música, imagem e uma convergência de tecnologia. Ele é um cineasta super consagrado, estabelecido, e hoje ele está abrindo uma rediscussão do espaço da plataforma cinema, revendo aí, ele tem uma polêmica que está no ar, que ele vem trazendo aí na performance dele, que ele fala que o cinema morreu. Então, isso é bem saudável aí para o que a gente prega dentro do Multiplicidade, espetáculos inusitados usando o audiovisual. Quando é que ele chega ao Rio de Janeiro? Ele está chegando segunda-feira, mas a equipe dele, toda a parafernália tecnológica, está chegando a partir de sexta-feira. E ele, basicamente, ele coloca no palco uma tela touchscreen de 50 polegadas que ele tem o controle de editar e manipular com independência em 5 telas, uma história que cada espetáculo ele transforma de uma maneira, essa linguagem completamente singular, né? Saquei. É, Batman, nós temos uma promoção, temos mais uma hora de programa, né, Nandão? Oh, yeah. Quantos ingressos nós temos, Nandão, para passar a nossa torcida? Batinho, quantos ingressos? Estão me perguntando? É, Batinho é você. Eu não dou, né? Cara. Pergunta pro Chico. Pro Chico? Pro Chico Dando. Manda. Vamos de 5 pares, então, né? É, 5 pares? 5 pares, vamos nessa. Tá, então, beleza. Nós temos 5 pares. Assim que a conversa com o Batman acabar, a gente faz a perguntinha. Vamos formatar uma perguntinha, já que temos um curador aqui na linha com a gente. É verdade. E a co-curadoria tá trabalhando exatamente para formatar essa perguntinha. Enfim, essa vinda do Peter Greenaway ao Brasil é apenas para essa data do dia 18, Bato? Na verdade, dia 18, ele está fazendo espetáculo às 9 da noite, né, no Teatro Oi Casa Grande. No dia seguinte, ele está fazendo a palestra. Na verdade, ele apresenta o espetáculo na noite anterior. No dia seguinte, às 10 da manhã, ele faz uma aula, palestra, contando esse mesmo assunto. O tema da palestra: O Cinema Está Morto, Vida Longa ao Cinema. Eu acho que é justamente alimentando essa polêmica, dizendo que o cinema não pode somente ser visto da maneira como está sendo apresentado há 112 anos. Né? Ele fala que hoje a gente tem que olhar para as tecnologias que estão disponíveis aí. Ele tem uma frase ótima que ele fala que o cinema hoje cabe em nosso bolso. E isso partindo de um senhor de 70 anos de idade é, no mínimo, curioso, né, da nossa parte, que naturalmente é ligado à imagem, assim, hoje é inevitável a gente olhar para esse lado, né? Nandão, você tá com o Batman na linha, com a Vasconha, opa, perdão, com o Chico Dub também ligado ao Ronca Ronca, então você já pode engendrar um contato nosso do Ronca Ronca com o Peter Greenaway, que é um ídolo absoluto que nós temos. Há anos eu mostro as trilhas sonoras dele, tem com 3 discos do Peter Greenaway aqui para sonorizar a nossa conversa com o Batman. Enfim, eu sou um cara da imagem, a paixão que você tem com ele do som eu tenho na imagem. Ele é um cara que cuida, ele vem da pintura, né? Então ele é um cineasta bem diferenciado. Ele está entrando aí para tecnologia e rediscutindo aí a forma de ver o cinema. Pô, eu levanto o braço mais uma vez para ele. Batman, para a nossa torcida que certamente está muito curiosa para essa noite do Multiplicidade, terça-feira que vem, dia 18, no Oi Casa Grande, passa uma informaçãozinha, se você tiver aí a mão, ingresso, quanto é, quando que os ingressos podem ser adquiridos, é bilheteria, como é que é essa história, por favor? Então, a gente tem, eu sei que a largada tá numa concorrência incrível. Como é um espetáculo único, só vai acontecer uma vez, eu aconselho antecipar o quanto antes é melhor. O ingresso custa R$15 e sempre com aquele esquema estudante paga meia, né? Eu acho que comprando pelo Pago, Oi, tem um desconto especial também, mas o ingresso custa R$15, tanto do espetáculo quanto no dia seguinte da palestra. Você pode comprar na bilheteria do teatro Oi Casa Grande, no Leblon, né, ali do lado do Shopping Leblon, na Frânio Melo Franco. É mais fácil indicar na frente da sede da Vasconha, aí, em frente do Cafofo aí de Chico Dub, cara. Exatamente, então. As pessoas conhecem mais o Cafofo de Chico Dub do que o Shopping Leblon, cara. O próprio. Bom, então tem uma dica boa também pro cara que, pô, não pode se deslocar até o Leblon, trabalho, horário comercial, tem o ticketronics.com.br, que aí você pode comprar, eles entregam e você marca o teu lugar no site, é bem organizado, funciona. Bom, enfim, todas as informações para uma noite absolutamente imperdível, terça-feira que vem. Já disse que eu não posso ir, Batman, nós não podemos ir porque nós temos esse compromisso de carne e sangue. Mas aí você vai na palestra no dia seguinte, dia 19, às 10 da manhã, pô, tu acorda cedo, lógico, vai caminhando, assiste aquela aula que também vai falar algumas... Ele, na verdade, ele vai, em palavras, ilustrado em filme, foto, ele vai ali decupar um pouco o que ele está construindo aí em espetáculos. E, na verdade, ele é um cara completamente multimídia. O que ele está hoje fazendo já se transformou em exposição, programa de televisão, em site colaborativo, rádio. Espetáculo... Enfim, dois o momentos. É porreta. Dois momentos importantíssimos, né? Para quem se interessa por estar situado em novembro de 2008. Então, é uma chance imperdível para qualquer pessoa que tenha um mínimo de interesse. Então, todas. A última vez ele veio aqui no Rio há 10 anos, né? Uma oportunidade especial novamente desfrutar de Peter Greenway, né? Batman, obrigado pela presença. Parabéns pela multiplicidade e. Qualquer terça-feira dessa, você vem ao vivo aqui com a gente para bater papo. Mega prazer. Enquanto isso, eu vou curtindo aqui Ronca Ronca. Um abraço, tudo de bom. Abraço. Vai cortar essa desorientação aqui? Coisa maravilhosa, né? Esse é um CD brasa total que veio na última edição da revista The Wire. Nandão, alguma informação da nossa torcida... Salvador, chove em Salvador hoje? Não, por enquanto nenhuma informação de Salvador. Muitos e-mails aqui participando da promoção, sugestões, comentando do Tom Zé, meu grande amigo Estevão Cazé. Opa, um pouquinho disso aqui pro Estevão. Mike Osborne é o nome do cidadão. Vamos dar uma corrida. A gente volta, né? Com esse som aí. Sim, sim. Vamos passar rapidinho a promoção de novo? Vamos. Para as pessoas participarem. Então, valendo a partir de agora, a partir de sempre, ingressos 5 pares para o Multiplicidade, certo? Dr. Peter Greenway, dia 18, lá no Oi Casa Grande, no Leblon. 3 CDs do Gogo Bordello, mais 3 CDs do Cérebro Eletrônico, sendo que o CD do Gogo Bordello é autografado. Cérebro Eletrônico em São Paulo, no Estúdio SP, lá na Rua Augusta, valendo par de ingressos, né? 5 ingressos duplos. 5 duplos e o livro do Dr. Carlos Imperial. De autoria de Denilson Monteiro. Um só? Nosso ouvinte, exatamente. Por enquanto, só um. Maravilha. Nosso ouvinte de muitos anos, como eu já disse, fez a pesquisa para o livro do Tim Maia, escrito pelo Nelson Motta, e há anos vem em cima desse trabalho de arrancar sangue da vida do Carlos Imperial, um sujeito importantíssimo. E completamente esquecido, subestimado por essa... Horda. Eu ia usar um termo chulo aqui, né? Tá. Mas enfim, tudo isso no pacote, e aí faz o quê? Cada um escolhe o que o seu mimo. Ah, é? E aí no final a gente sorteia a bagaceira toda? Eu quero o CD do Cérebro Eletrônico. É isso mesmo? Não, é dura e vida honesta, meu amigo. Isso é que você tem que colocar no seu bolsinho aí, junto com essa canetinha Bic. Então vamos à promoção ou não? Alô, Pamplona? Vamos à promoção. A partir de agora, até midnight. Fala inglês, não? Valendo 5 pares para o Multiplicidade. lá no Teatro Oi Casagrande, ali no Leblon, dia 18 de novembro, terça-feira que vem. Mais dois pares para Cérebro Eletrônico no Estúdio SP, lá na Rua Augusta, em São Paulo. Mais três CDs do Gogo Bordello e três CDs do Cérebro Eletrônico. E o livro do Dr. Carlos Imperial, do... Denilson Monteiro, uma lenda, nosso amigo, ouvinte de muito tempo. Trabalhou na pesquisa, fez a pesquisa do livro do Tim Maia, escrito pelo Nelson Motta há anos. Vem tirando sangue para juntar a vida do Carlos Imperial, um sujeito totalmente importante e totalmente ignorado. Repete aquilo que eu falei? Subestimado. Subestimado por essa... Agora é sua vez. Mas aí como é que faz? Cada um escolhe o seu? Cada um escolhe o seu. Cada um no seu quadrado? Cada macaco no seu galho? Eu quero o CD, eu quero o show, eu quero o livro, é isso? Aí no final a gente sorteia a bagaceira toda? Tinha que dar alguma opinião, né? Alguma coisa. Não, rapaz, tá todo mundo cansado da opinião, cara. É, né? É, negozinho, porra. Então tá. Eu ia falar outra palavra chula. Ei, aqui também. Né? Você sabe que eu tô bem atoladinho ultimamente. A gente conversou isso no almoço, né, cara? É verdade. Hein? Mas qual é o tema? O negócio é curar. Qual é o tema? Não estou em condições, tá, físicas. Para psicológicas. Para entrar nesse assunto. Né? Isso aí é uma bateria que você está tocando, né? Everybody, what's happening? It's Eugene Hoots from Gogol Bordello, directly from Ronka Ronka from OAFM. Respectus Maximus, everybody. Entendeu, né? De novo. Yo, everybody, what's happening? It's Eugene Hoots from Gogol Bordello, directly from Ronka Ronka from OAFM. Respectus Maximus, everybody. Mas, Nandão, dentro desse pacote do Eu Tô Atoladinho, só uma situação rápida, equivalente ao cafezinho que nós tomamos hoje. Sim. Diante de nosso almoço tão proveitoso, né? Eu tenho encontrado muitas pessoas, amigas, conhecidas, que ultimamente as pessoas comentam, né? Manda um momento batatado aí. Opa! Momento batatada. Mais um. Momento batatada. Isso. Então, comentam a apresentação do R.E.M. que aconteceu sábado, o Block Party que passou por aqui, o Terra que aconteceu sábado em São Paulo. Muita gente comenta o Team Festival, né? Um dos principais eventos da música em solo tupiniquim. E muita gente, desde que a escalação do festival foi anunciada, começou a se mostrar contra, né? Independente do festival acontecer ou não. Então, felizmente, né, nesses últimos anos, as opções que nós temos por aqui são muitas, né? A cada semana é um evento, é um festival, é uma banda que chega... Enfim, nós não vivemos mais como alguns poucos anos atrás. Todo mundo passa por aqui. E com isso, a nossa capacidade de se informar vem sendo aumentada gradativamente. Então hoje nós temos uma exigência, né? um certo critério de avaliar as atrações. E como essas atrações são muitas, cada vez mais nós vamos depurando esse sentido. Eu estou sendo claro, mano? Sim. Então, o que acontece, o que aconteceu e vem acontecendo loucamente nos últimos dias? E eu me dei ao trabalho, não ao trabalho, é um prazer, né? De correr atrás de algumas informações sobre eventos, sobre festivais e coisas parecidas. E cheguei até, por exemplo, ao Coachella, um dos festivais mais importantes, né? Mais conceituados, né? Mais badalados, que aconteceu agora em abril, lá na terra do nosso queridíssimo Obama. Aliás, como vai ele? Alguma notícia? Ele mandou um e-mail pra gente. Tá na lama. Dizendo que vai chegar aqui, vai fazer um especial de 2 horas de música do Quênia, não sei o que, Obama. Enfim, o Coachella, que é considerado um dos mais fodões festivais sobre o planeta, que aconteceu em abril, como eu disse, foi dividido em 3 dias, hein, Nandão? No primeiro dia, você sabe qual foi a atração principal do Coachella? Primeiro dia? Isso. Jack Johnson. Tá? Surfistinha. Quem? Surfistinha. Não, essa é a Bruna. Ah, tá. No segundo dia do Coachella, sabe qual foi a atração principal? Prince, sua santidade púrpura. Prince. Uhum. E fechando o Coachella, botando a tampa no Coachella, sinistro isso aqui, hein? Botando a tampa no Coachella em abril de 2008, Roger Waters. Uhum. Resumindo, os três já passaram várias vezes pelo Brasil. Tem alguma novidade em cima de Jack Johnson, Prince e Roger Waters? Não. Aí embaixo, nas outras atrações, no primeiro dia do Jack Johnson, Verve, que voltou agora do Richard Ashcroft. É bacana? É bacana. Uhum. Raconteur, super banda de Jack White que abriu o programa hoje. Mas o Raconteur não é uma banda, é um projeto que você não pode programar. Daqui a 3 anos vamos trazer o Raconteur? O Raconteur pode ser que não exista. Aí vem Aphex Twin, que já passou por aqui. Fatboy Slim, que alugou um apartamento aqui na Rua do Catete, no Rio de Janeiro. Goldfrapp, National, que estava aqui. Santo Gold, que poderia estar aqui. Vampire Weekend, que poderia estar aqui. Battles, que esteve aqui tocando por perto. Quem mais? Breeders, que esteve aqui. Enfim, a ratataia toda que circula por aqui, alguns nomes trocando 6 por 12. Aí no segundo dia do Prince, Portishead, é um nome? Porra, é um nome do cacete. A Fofa já esteve aqui. Depois, Café Tacuba, a banda mexicana espetacular. Depois, sua amiga Maya Mia, que tem um apartamento aqui também na Rua do Catete. Depois, Hot Ship, já passou aqui. Animal Collective, que estava aqui. Kate Nash, 6 por 12. Mark Ronson, MGMT, que estava aqui. E vários outros nomes que eu não conheço e, claro, de repente, com uma importância não tão... Questionável não. Uma importância não tão importante, vamos dizer assim. Ah. No dia do Roger Waters, abaixo do Roger Waters, Love and Rockets, a ratataia que sobrou do Bauhaus. Ratatouille. Depois, My Morning Jacket, bacana, espetacular. Uhum. Spiritualized, bacana. 6 por 12. Justice, teve por aqui? Já. Gogô Bordello teve por aqui? Tá com apartamento lá no... Exatamente. Santa Teresa. E Linton Kwesi Johnson, nosso ídolo, que mostramos recentemente, que poderia já ter vindo ao Brasil em vários eventos, mas infelizmente não veio, enfim. Certo. Tudo isso para resumir que hoje em dia, qualquer evento musical, qualquer festival, seja lá o nome, só tem um nome para trazer e que você possa ter como resposta, como várias pessoas chegaram para mim. Pô, mas como foi ruim, como foi fraquinho o festival esse ano, né? É mesmo, né? Você achou? Quem faltou? Quem não veio? Ah, não sei. Mas quem não veio? Quem deixou de vir? Ah, Vampire Weekend? Pô, Vampire Weekend, MGMT, National, 6 por 12. Quem não veio? Só tem um nome. Resta um? O cabeça de rádio, o Radiohead. É o único nome da música planetária, né? Dentro de uma turma. Lógico, tem Tom Waits, tem Johnny Mitchell, tem Van Morrison. Mas o Radiohead hoje é o Pink Floyd. Ele é uma banda jurássica, com muitos anos, com uma discografia muito grande, e que as pessoas passaram a ter um prazer carnal em assistir, e quem já assistiu diz que é realmente uma maravilha sobre a Terra, o Radiohead ao vivo. Então, Tom York e seus Blue Caps, hoje, compõem um único motivo, a única razão para desequilibrar uma balança. Uhum. Coachella está aqui, todo mundo já tocou aqui, meu amigo. Com raríssimas exceções, trocando 6 por meia dúzia. Então hoje, em novembro de 2008, o Radiohead é a única atração musical sobre a Terra que faz a balança de peso. É, lógico, claro, mas é. Ah, como não faltou um nome de peso? Falei, quem? Ah, a Amy Winehouse não entraria, por exemplo. A Amy Winehouse, ela é uma atração pelo que está em volta dela. Ela fez um disco bacana, com uma produção, né, com um som que ela pegou lá da outra fofinha, da Sharon, da banda. Uhum. É um nome? Claro que é um nome, mas o interesse em cima dela transcende a música, né? Sim, é a personalidade dela, como qualquer artista é. Isso não é característica dela. Manda mais um momento batatada, que o negócio tá ficando longo, né? Momento batatada! Mas enfim, complementando aqui o momento batatada para não ficar mais longo do que ele já está. Hoje em dia, aí eu conversei isso com várias pessoas, venho conversando isso com várias pessoas, né? Aí a Claudinha, por exemplo, da UFM lá de Belo Horizonte. Ah, porque tinha que ter uma banda como Strokes. Só que de 2-3 anos para cá, não apareceu uma banda como Strokes. Apareceu o Arctic Monkeys, que veio aqui. Já tocou várias vezes também. E não apareceu mais ninguém. Uhum. E a tendência é que cada vez a coisa fique mais horizontal, mais espalhada. Né, com raríssimas possibilidades de alguém aparecer e ficar mesmo, né? Porra, ficou, lançou um disco, lançou dois, lançou três, né? Ah, o Jack White é um nome, o Jack White tem 300 anos nas costas, o Radiohead tem 500, né? Então, nessa turma, vai ficar o 6 pela meia dúzia. Ah, qual o nome de peso que apareceu nos últimos anos, nos últimos 3 anos? A trilha sonora responde. Apareceram vários nomes super interessantes que a gente mostra aqui toda terça-feira. Falta fôlego, de repente. Não sei se é fôlego. A música hoje é assim. Ah, tá. Ok. É assim. A história da música hoje é essa. Não está embutido no pacotão a necessidade de aparecer a cada X meses uma banda que a gente possa olhar e pensa, porra, esse aí vai ser o Radiohead. Não, não é, não é pra ser. Não está no cronograma esse tipo de coisa. É outra história, é outra relação. São outras conexões, né? Outras relações afetivas, uhum, de banda, né? Uhum. Ah, o cara baixa tudo, não sei o que, não conseguiu, não sei o que, pum, vai pro lixo, pega outra. Né? Não existe mais. É assim. Não é questão de ser bom, ruim, contra ou a favor. Mas a coisa vai desembocar no momento que as pessoas falam, ah, faltou um nome de peso. Qual? Jack Johnson? Roger Waters? O Prince? Recebi ontem um e-mail espetacular do nosso ouvinte de toda terça-feira, Zé da Maré, nosso representante. Fera. Pedindo um disco que eu não tenho. Eu acho que eu tenho um compacto dela, da Chrissy McCall, uma cantora que gravou um clássico absoluto com The Pogues, gravou alguns discos solo, né? E esse especial que o Zé falou tem a presença do Johnny Marr, tem uma música do Smith. Eu vou catar, eu acho que eu tenho um compacto dessa música. Mas a Chrissy McCall ficou muito conhecida junto a esse single espetacular que ela gravou com o Pogues. E que nessa caixa do Pogues que eu tenho mostrado, essa caixa traz simplesmente 3 versões de demos que o Pogues e a Chrissy McCall gravaram. Essa que nós vamos ouvir agora é a primeira demo, a primeira vez que eles se juntaram para gravar uma coisa de doido. Christmas Eve, babe. drunk tank. An old man said to me, don't think I'll see another one. A dead say dead, they say. The blind will never see. The lame don't walk, but babe, there's nothing me and you can do. Nothing, it's 41. FM. Ronca, ronca. If they ask me, I could write a book about the way you walk, whisper and look. I could write a preface on how we met, so the world would never forget. And the simple secret of the plot is just to tell them that I love you a whole lot. And then the world discovers, as my book ends, how to make two lovers of friends. they ask me, I could write a book about the way you walk. Talk about whisper and look. I could write a preface on how we met, so the world would never forget. And the simple secret of a plot is just to tell them that I love you a whole lot. And then the world discovers as my book is how to make the two lovers friends. Oi FM. Yo. This is my professor in tune from outer space. You are listening to Ronka Ronka at Oi FM. Doubling me crazy. Doubling me crazy. Brazil. It was written by a young man from Brazil by the name of Jorge Ben. He talks about people. Happy people, people who'd like to go out into the streets or anywhere and dance the samba. He calls the song Mashkenada. Frente, eu quero passar. É samba, está animado. Hoje eu quero é samba. Este samba é misto de maracatu. É samba de preto veio, é samba de preto tu. Mas que nada, o samba como é, é tão legal. Você não vai querer que eu chegue no final. Nada, sai da minha frente, eu quero passar. É samba, está animado. Hoje eu quero é samba. Este samba que é misto de maracatu. É samba de preto, velho. É samba de preto, tu. Mas que nada, o samba como é cheio de garra. Você não vai querer que eu chegue no final. Oh, oh, oh, oh, oh, ai, ai, ai, oba, oba, oba. Oi FM. Eu tive que subir lá no alto. Nandão. Para ver. É. Vou tirar na marra aqui, dá. A verdadeira luz da humanidade. Dá uma torcidinha. É vinil isso aí, malandro? É, total. Vinil, né? Olha aí, Maurício. Grosseria, clima, clima Massive Attack. Você é deusa, né? Miriam Makeba. Ó. Ladies and gentlemen, our next song comes from Brazil. It was written by a young man from Brazil by the name of Jorge Ben. He talks about people. Happy people. Happy. People who'd like to go out into the streets or anywhere and dance the samba. He calls the song Mas Que Nada. Tá bom, né? Vamos ligar pra ele. Pra Miriam? O Jorge Ben, pô. Quero que ele ouça aí. Esse é um disco de Miriam Makeba, essa hora batendo papo com Cartola e... Jimi Hendrix, pô. E Jimi Hendrix, e Jamelão e outros tantos. Disco gravado em 1967. Miriam Makeba bateu de frente com o regime do Apartheid na África do Sul, a terra dela. Ficou exilada por mais de 30 anos e voltou ao continente africano pelas mãos de Nelson Mandela, que certamente sofreu bem mais do que ela. Um pouquinho mais do que ela. Vai estar animado, pois eu quero ir. Vontade de chorar. O que diz a nossa torcida? Pô, pela madrugada, meu brother. Muita gente. Galo da madrugada? Não, não. Galo e o galo. Porra. É. Jorge Pereira, Gabi do Gmail, Thales Amorim, Igor Ferraz, Pamplona, Bruno Silva, Daniel Gajamem. Marcos Alencar. Peraí, Daniel Ganjamento tá ouvindo o programa? É, ele mandou agora, né, meu brother? É mesmo? Com os informes aqui, né? É, Eduardo Brito, Túlio, e muita gente perguntando como é que faz para participar da promoção. Como é que faz? É só participar, né, através do e-mail, né, querido? roncaroncafm.com.br. Escolha o seu mimo, CD do Gogo Bordello, CD do eles. São muitos, né, cara? Muitos. Muitos. Vamos separar um bloco só pra falar uma disso. Lista, é, exatamente. Qual é a listinha? Três CDs autografados do Gogo Bordello, Super Taranta, autografados pelo próprio Eugene Rutz. Bota o Eugênio falando aí no programa com a gente. Eugene Rutz. Mandei. Yo, everybody, what's happening? It's Eugene Rutz from Gogo Bordello, directly from Ronca Ronca, from OEFM. Respectos máximos, everybody. Pra você também. É, show do Cérebro Eletrônico em São Paulo, no Estúdio SP, lá na Rua Augusta. Nessa quinta-feira agora, dia 13. É, pro Cérebro lá na Rua Augusta, de preferência, a nossa audiência de São Paulo, né? Oh, yeah. Porque a gente não vai pagar passagem aérea, né? Não, ainda não, mas ainda um dia não. Nós vamos, claro. Com certeza. Claro. E cinco pares para o Multiplicidade, Dr. Peter Greenaway, dia 18 de novembro, terça-feira que vem, lá no Teatro Oi Casagrande, no Leblon. Moleza, né? E o livro do Jorge Imperial, meu brother, pelo amor de Deus. Jorge Imperial. É um novo livro, né? O Denilson acabou de escrever. O livro do Carlos Imperial. Mistura de Jorge Perlingeiro, que daria um livro e tanto, né? É. Um novo Camões, assim. Não, porque eu tô com o Jorge Ben aí, né? Ah, é verdade. Ah, é lógico. Meu ídolo. Oba, oba, oba. Vamos aguardar a próxima entrada aqui de Miriam Makeba. Aliás, o programa de hoje é dedicado a ela, né? Oh, yeah. Uma figura que mantém de pé o Ronca Ronca há tantos anos. Se não fosse ela e mais uns outros 300 nomes, nós não estaríamos aqui. People all over the world have many things in common. One of which is drinking. Lembrando que a relação das músicas amanhã em oifm.com.br. E lembrar também, ó, uma toca aí, lembrar também a nossa audiência, principalmente a quem tem uma banda, está se envolvendo com música, ou já está há algum tempo na estrada procurando novas possibilidades de comunicação, que o Oi Novo Som está aí para alavancar a sua música, brifar e startar e formatar junto a todas as outras possibilidades da Oi. É. Então, oinovosom.com.br, você se cadastra, você pesquisa alguém que você gostaria de conhecer. Enfim, é um novo universo para você trilhar. Nandão, por falar em figuras que mantêm o Ronca Ronca de pé, o Jumboteco freneticamente circulando para cá e para lá, sem saber para onde vai, assim como a Miriam Makeba está nesse processo, nós temos a nossa audiência, que é que realmente mantém a Trozoba firme e forte. E ontem fez aniversário uma das principais componentes da tropa de choque do Ronca Ronca. Se acontecer uma festa em Madagascar, ela vai. Uhum. Se nós fizermos um programa no Alasca, lá na casa daquela moça que tomou em pé que nem a mulher do boi, a governadora. Pelling. Como é o nome? Sarah Pelling. Ela vai lá também prestigiar a gente. Enfim, a Tatiana, nosso ouvinte toda terça-feira, aniversariou ontem e pediu uma música, que é um hino do Ronca Ronca. E nós temos o prazer de dedicar especialmente para a Tatiana, nosso queridíssimo Davi. Still don't know what I was waiting for, and my time was running wild in million dead end streets, and every time I thought I got it made, it seemed the taste was not so sweet. So I turned myself to face me, but I've never caught a glimpse how the others must see the faker. I'm much too fast to take that test. Change it. Turn and face the strain. Change it. Wanna be a richer man? Change it. Turn and face the strain. Change it. Yo, yo, yo, yo, yo. It's gonna have to be a different man. Time may change me, but I can't trace time. Yeah. I watch the ripples change the size, but never leave the stream of warm permanent sand. So the days float through my eyes, but still the days seem the same. And these children that you spit on as they try to change their worlds are immune to your consultations. They're quite aware of what they're going through. Change it. Turn and face the strain. Change it. Don't tell them to grow up on out of it. Change it. Turn and face the strain. Change it. Where's the shame you've left us up to our necks and in? Time may change me, but you can't twist time. Strange fascination, fascinating me. Our changes are taking the pace I'm going through. Changes. Turn and face the strain. Changes. Oh, look out, you rock and roll. FM. Ronca, ronca. Thank you. Oi FM. Ronca, ronca. É absolutamente genial isso aí. Isso aí já é, isso é a parte funda da piscina. Assim. Olha só, nós temos várias visitas praticamente agendadas, Hernandão, para as próximas semanas. Aí, o fundo XTC. Acabou o milho, acabou a pipoca da promoção? Acabou. É, então, durante a semana, Nandão vai entrar em contato com o pessoal que faturou CD, o ouvinte que levou o livro do Carlos Imperial, os ingressos para a Multiplicidade, os ingressos para Cérebro Eletrônico no estúdio SP. Enfim, uma possibilidade como nunca nós tivemos aqui no Ronquinho há muito tempo, né? A gente não tem uma noite com tanta promoção, né, mano? É verdade. Muita pressão no turbo e eu tô com uma fome fuderosa. Isso. O que diz a nossa torcida, então? O Hiroshi. E aí, Malvão e Nandão? O Ronca é sempre imperdível. Eu tô aqui em Minas Gerais, agarrado no meu dispositivo portátil. Na onde? Meu dispositivo portátil. Puta, que susto, mano. Dispositivo portátil. Que loucura, hein, rapaz. Para gravar vocês lendo meu e-mail. Bom, espero que tenha gravado, né? Então, lê de novo, Nandão. E aí, Mavão Nandão, o Ronca é sempre imperdível. Tô aqui em Minas Gerais, agarrado no meu dispositivo portátil para gravar vocês lendo meu e-mail. Só tem um pró. Estive uma semana atrás em Cabo Frio e, além da chuva, não pegou... Um forte abraço, Yuri de São José da Lapa. Um abraço, pegou querido. Pegou uma gripe em Cabo Frio, né? Parece que sim, né? Que situaçãozinha desagradável. Chuvinha. Mas enfim, voltando aqui à história do Radiohead como sendo o único a desequilibrar a balança. Então, se a única possibilidade é a cabeça de rádio, o que é uma coisa absolutamente óbvia, né? O que é preciso hoje em dia para você realizar um evento que as pessoas tenham o prazer de estar independente da música sobre o palco? Você dar condições, né, de conforto, de segurança, de poder ir a um banheiro sem pegar fila ou muita fila, de comprar uma bebida sem pegar muita fila, o telefone toca loucamente. Não, né? Enfim, condições básicas de conforto para um público que já está acostumado a esse tipo de trelelê. Então, uma coisa é você assistir um show, você vai ver o Zé do Colarinho. Aí você pisa na lama, segurança te dá porrada na orelha, você quer o banheiro, não vai, vai ter que fazer no canto, quer comprar uma água para sua mulher, tá quente, não tem água, ingresso caro para Dedéu, aquele ingresso não dá direito para você ver mais Paul Newman. Só o Zé Colarinho. Isso acabou. Aí você vai ver o Zé do Colarinho. Uhum. O Zé do Colarinho é a maior novidade, a coisa mais fodaralhaça que existe sobre a face da terra da música. Você vai achar uma bosta. Uhum. Não há plateia que se afine, que se conjugue com o Zé do Colarinho, depois tomar uma porrada, pisar na lama, sua mulher desmaiar de sede, né? Enfim. Uhum. Agora, se você vai ver a Mariazinha do Boli Boli, que é horrível. Isso, não. Não é horrível, não, não, que é horrível. Fraca. É okay, fraca. Okay. A Mariazinha do Boli Boli é fraca. Aí sim, aí sim. Aí você chega lá. E aí, Nandão? Beleza pura. E aí, gata? E aí, chega, bro? Aí. Uh-huh. Quer um birinite? Quer um... Quer chupar uma cana? Uma cana? Quer um milho? Quer uh-huh. tomar uma caninha? Certo. Olha que beleza que tá isso aqui. Olha a luz, o som, o ar-condicionado. Beleza. Quer uma macazinha? Vai fazer uma massagem? Um beijo na boca, não sei o que, abá. Uhum. A Mariazinha do Boli Boli, você vai sair, vai pra casa, vai baixar todas as músicas da Mariazinha do Boli Boli. Porque, né, foi devidamente formatada a situação. Perfeito. Para que a Mariazinha do Boli Boli seja importante no clima. O clima é bom, né? O clima exatamente. Tá bom. Agora, do outro jeito, não há tatu que resista. Né? Olha o ecstasy. Não existe mais, tá? Tem muita gente hoje imitando Pra Dedéu. O Block Party é um deles. Aliás, Nandão, aqui na reta de chegada do Ronca Ronca, honra seja feita. Sabe que eu não sou muito chegado nesses beijos na nuca. Honra seja feita ao público do Circo Voador ontem na apresentação do Block Party. Block Party foi fraco em São Paulo. Block Party foi fraco em Buenos Aires, que a Cris foi lá, achou uma bosta. Uhum. Ela já viu 30 vezes o Block Party. E chegou no Rio de Janeiro, o que aconteceu? A torcida estava lá, pronta para se divertir. Gente que foi para ver, ninguém foi tirar onda. Ninguém foi aparecer, mostrar a calcinha nova, o novo bonezinho. Sabe essas babaquices? O nego foi lá para curtir, para ser feliz, para ver uma puta banda, para se entregar àquela noite. E os caras receberam aquela informação e fizeram um show como eles não têm feito há muito tempo. Quem viu o Block Party nos últimos tempos é ali, nota 5,5. Mas não, se você chega e encontra uma recepção dessa, como o Circo Voador deu para a banda ontem, você vai tirar coelho da cartola, meu amigo. E foi o que eles fizeram. Inspirou, né? Infelizmente eu não pude ir, mas quem esteve lá, mais ou menos o quê? Umas 800 pessoas, saíram de alma lavada. Acabou, é? É. Acabou mesmo? Sim, 2 minutos. Ah, tá. Então, terça-feira a gente volta. Gogol Bordelo. Ah, não. Fica pra terça-feira que vem. Não é Gogol, é Eugênio. É Eugênio, é. É, fica... É, o programa... É. Obrigado. Lembrando que o roncaronca.com.br já voltou, a oefm.com.br também voltou. Amanhã a relação completa das músicas. Beijinhos para vocês, obrigado pela participação. Gil, com um beijo. Tchau. Vamos encerrar? Tá preparado? Vai, neném. Foi lá? Não. Coisa de doido, viu? Bye bye, tchau. Monopoly 21 checkers and chess. Yeah, yeah, yeah, yeah. Mr. Fred Lassie in a breakfast mess. Yeah, yeah, yeah, yeah. Let's play Twister, let's play Risk. Yeah, yeah, yeah, yeah. I'll see you in heaven. About this one, tell me, are you locked in the pond?